condenado a ser enforcado. Hoje é o meio-dia, pra sua alegria. Não me deram nada, nem mesmo um cigarro. Me jogaram pedra, mas passo de lado. Veio muita gente pra me ver morrendo. Bem na minha frente, para o reverendo. Oportunidade que eu diria rara de chamar seu nome e cuspir na cara. Todos ao diabo antes que eu me esqueça.